Devem ter um bom assento e eu é que tenho razão. Estão lá tantos comedores, engenheiros e doutores a dar cabo da nação. E mandamos trabalhar para o país endireitar de uma maneira bem durar. tenham à fartura. Que belas cadeiras parlamento tem, mas só lá se sentam os filhos da mãe. Para nos enganar, esses aldrabões andam a gastar para ir ao judô. Para ir aos milhões. Eles que vão trabalhar e deixem de paliar para ver se isto vai para a frente. Só sabem ditar as leis, instalam-se em bons hotéis, mas quem se lixa é a gente. Da cartolina encarnada e de muita cacetada eles andam a precisar. Se eu fosse árbitro era isento, mas naquele parlamento toda a gente ia expulsar. Que belas cadeiras parlamento tem, mas só lá se sentam os filhos da mãe. Para nos enganar, esses aldrabões andam a gastar para ir aos milhões. Cartolina encarnada e de muita cacetada eles andam a precisar. Se eu fosse árbitro era isento, mas naquele parlamento toda a gente ia expulsar. Que belas cadeiras parlamento tem, mas só lá se sentam os filhos da mãe. Para nos enganar, esses aldrabões andam a gastar para ir aos milhões. Para nos enganar, esses aldrabões andam a gastar para ir aos milhões. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. A tua estrela de brilho divino

sabes o que és para mim. Rio foi o nome que dei. Vamos receber a Lili Canessas nesta marcha, povo. Vamos cantar. Esta marcha vem em portuguesa, tem um tique de nobreza, vai de chinela no pé. Que a nossa querida Lili também anda por aqui com uma malta de relé. É uma marcha altaneira, vai de ate e de traineira, que a Lili é popular. É a tia de Portugal, não há outra tia igual, ora vamos lá cantar. Vem para a marcha e sem pressas, junta-te à multidão, que a Titi Lili Canessas vai entoando o refrão. Da Brandoa até Meleças, dá-me cá a tua mão, que a Titi Lili Canessas também leva o seu balão. Que a Titi Lili Canessas também leva o seu balão. Olha a Titi Lili Canessas, vai dar cozinho e balão. Vai na marcha, meu povo. Esta marcha já vai no Rocio, para o trânsito em assobio, a rainha das princesas. E até Dom Pedro Altaneiro desce para ser o primeiro a beijar Lili Canessas. E acenando com um sorriso, a Titi num improviso diz uma frase à toa. E a multidão, sem ter certezas, aplaude Lili Canessas no passeio por Lisboa. Vem para a marcha e sem pressas, junta-te à multidão, que a Titi Lili Canessas vai entoando o refrão. Da Brandoa até Meleças, dá-me cá a tua mão, que a Titi Lili Canessas também leva o seu balão. Que a Titi Lili Canessas também leva o seu balão. Oh rapaziada, minhas meninas, vai tudo dar cozinho e balão. Vamos cantando na marcha. Vem para a marcha e sem pressas, junta-te à multidão, que a Titi Lili Canessas vai entoando o refrão. Da Brandoa até Meleças, dá-me cá a tua mão, que a Titi Lili Canessas também leva o seu balão. Que a Titi Lili Canessas também leva o seu balão. E vai a Lili ao ar, que a marcha vai acabar. Meu avô mais minha avó, isto foi um dia só que se haveram de a lembrar. Meu avô mais minha avó, isto foi um dia só que se haveram de a lembrar. Gafanhotos, gafanhotas, gafanhotas, gafanhotos, para a relva foram apanhar. Diz minha avó para o meu avô, salta lá para aquela horta, se apanhares um gafanhoto, dou-te a minha gafanhota. A quem lhe a pedia. Meu avô tinha um pomar e era amigo de dar da fruta a quem lhe a pedia. Uma velha foi-lhe pedir e ele respondeu a sorrir: hei de ter também para a tia. Deu-lhe dois maracujás e um figo de banana, e se a tia quiser mais, venha cá para a semana. Meu avô veio de longe e trouxe um casal de pombos com o sentido de os criar. Meu avô veio de longe e trouxe um casal de pombos com o sentido de os criar. Minha avó, ai que não queria, deram em pancadaria, tiveram que os apartar. Assisti a tudo isto e vi como se passou. Minha avó ficou com o pombo e deu a pomba ao meu avô. Namorei-me com uma velha uma vez lá na cidade, junto à ribeira do Testo. Namorei-me com uma velha uma vez lá na cidade, junto à ribeira do Testo. No dia do casamento, em vez de a levar para a cama, metia dentro de um cesto. Ai, o diabo da velha, que toda a noite se riu ao chegar onde chegou e ao ver um que nunca viu. Ai, diabo da velha. Uma velha cagarola queria ser mestre escola, mas não tinha entendimento. Uma velha cagarola queria ser mestre escola, mas não tinha entendimento. Como era fraca da bola, fui mijar na caçarola onde tinha o fermento. Sai-te, velha do diabo, que isto já passa de graça. Já mijaste no fermento, ainda cagas na massa. É, velha cagarola. Uma velha, duas velhas e três velhas a mijar para um garrafão. Uma velha, duas velhas e três velhas a mijar para um garrafão. Dizem umas para as outras, temos vinho para todo o verão. Ai, o diabo das velhas que se haveram de lembrar, à volta de um garrafão todas juntas a esguichar. Canal 2 da Antena Web. Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Onde é que eu estou melhor? Em Portugal. Onde é que o meu sorriso é maior afinal? Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Posso estar muito bem noutro destino, viver e trabalhar, ter tudo bom. Posso ter mais até que um só cantinho, mas a felicidade não tem o mesmo tom. Posso ter meu amor e

minha na chupeta e a perninha no sol. Meta, meta, meta e não paro de meter. Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer. Meta, meta, meta e aperta sem ter dó. A mãozinha na chupeta e a perninha no forró. Canal 2, Antena. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo porque não há nada igual. Eu vou dançar para as Marias, norte a sul do meu país. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos a Braga, a festa do Bom Jesus, e a Viana, a Senhora da Agonia, e dos Remédios do Lamego, eu e tu. Vamos ao Porto, no São João, que alegria. Depois à Pena, Vila Real, Céu Azul, e à Senhora do Socorro, no outro dia. Eu vou dançar para as Romarias, que tem o meu Portugal. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo, porque não há nada igual. Eu vou dançar para as Romarias, norte a sul do meu país. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos juntinhos ao São Mateus de Viseu, Castelo Branco, à Senhora do Almutão. Depois descemos Santa Eufémia, tu e eu, Senhora do Monte Alentejo, no verão. No Ribatejo estamos mais perto de Deus. Depois vamos a Lisboa, Santo António, pois então. Eu vou dançar para as Romarias, que tem o meu Portugal. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo, porque não há nada igual. Eu vou dançar para as Romarias, norte a sul do meu país. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos sorrindo ao Algarve com calor, ver os santinhos festeiros que há por ali. Depois Madeira, festa de santos e flores, Espírito Santo dos Açores vai para o fim. E lá para o ano vamos voltar com amor às Romarias, que este ano me esqueci. Eu vou às Romarias de Portugal. Viva o meu país, minha gente. Eu vou dançar para as Romarias, que tem o meu Portugal. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo, porque não há nada igual. Eu vou dançar para as Romarias, norte a sul do meu país. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo, quero te fazer feliz. Eu vou sem guerra, não dá para ser feliz. Ter uma do meu lado foi o que eu sempre quis. Um homem sem guerra é uma vida perdida. Cada homem merece uma para dar cor à sua vida. Quem é que dá o melhor que o amor tem? São as mulheres, são as mulheres. Quem é que dá o carinho de uma mãe? São as mulheres, ai ai, são as mulheres. Quem é que faz para ter forte o coração? São as mulheres. Quem é que faz subir a nossa tensão? São as mulheres, ai ai, são as mulheres. Há quem diga por aí que estão sempre a refilar, que elas quando podem em tudo querem mandar. Até pode ser verdade, mas se lhes dermos carinho,